chamado multiplicar. Nossa missão é a expansão do reino de Deus. Nosso caminho terá espinhos, mas vamos vencer. Te cobro.